por se alargarem por quilómetros de natureza tranquila, na sua constante luta de recomeço de tudo. Mas é logo este ar vivificador que se prende a todas as coisas e que eu saboreio como quem demora um fruto raro. Um queijo especialmente apaladado que não se come há muitos anos. Mesmo em frente aos olhos, a lomba norte da Serra de Sintra, sempre mexida de verdes intermináveis, desde os profundos e misteriosos, propícios à devassidão dos românticos, aos verdes frescos, e que tantas outras regiões só conhecem lá para o tempo da frol, como diria o nosso Dom Dinis, se aqui estivesse, encantado com a constância deste verde risonho, meigamente sorrindo no meio dos verdes amarelados, acastanhados, azulados e até arrocheados, que usa aqui todo o ano, sem ser por deformação visual impressionista. Ali está a pena, recortada a diamante no amplo e claro fundo do céu, sem um sinal de nuvem. Para a esquerda, um palmo abaixo, o casarão de Setiais, onde enfim os exploradores e ociosos de todo o mundo podem finalmente repousar principescamente instalados. Por aí fora, um ou outro telhado por entre árvores, casinhas modestas, em que a gente descobre, quando os vê ao pé, verdadeiras casas senhoriais de famílias opulentas, que o operário que vai para as fábricas ou o professor para as aulas em Lisboa nem imagina que ainda existam neste doce país que se intitula uma república. Está frio, irra? Sentado à mesa, os pés incomodam-me de gelados e as mãos atrasam-se no teclado da máquina. Em Lisboa, que faria? Dizia-se à criada para acender o calorífero. Fechavam-se as janelas o mais hermeticamente possível. Aqui faço o contrário. Visto o casacão curto, não há como, numa manhã de frio, agasalhar bem o tronco e poder caminhar com as pernas livres pelo campo fora. E saio um pouco. Hoje não vou para a estrada. Meto pelo pinhal que há embaixo, à direita, e encontro-me, inesperadamente, a caminhar por campos que desconhecia, com um prazer de estender as pernas, de pisar troncos secos e terra mole das últimas chuvadas, de afundar os pés em molhos de relva, de evitar picos e de sentir as calças presas em ramos recalcitrantes, com o prazer de contemplar o céu lavado, o vasto horizonte, ao fundo do qual, lá bem para o fundo, o oceano aponta, com o prazer de respirar e de sentir a cabeça, pouco a pouco, a desanuviar-se. E conceber novas ideias que me ocorrem para o livro que estou a escrever e para dois artigos. Com um tal prazer que prolongo o passeio durante uma hora. 19 de novembro de 1955. Passageiro clandestino. O Diário de Mário Dionísio. Hoje. Offenes Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst. Meine Nase friert und der Auspuff Rohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sehe ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Brummt der mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und flieg mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach weiter, wenn er auch. Com três palavrinhas apenas. No passado, com três palavrinhas apenas, desafiámos os ouvintes a fazer um pequeno áudio ou enviar um pequeno texto com as palavras terra, renda e papagaios. E hoje vamos ouvir o que nos enviaram pela seguinte ordem de autores: Antonino Solmer, Tony, Lena Bragança Gil e Adão Contreiras. É um homem de abril que habita uma tenda. Anda a puxar um papagaio de papel. Se o vir, corra a chamar. É ele. É um homem de abril que habita uma tenda. Ele deve-me uma renda, a renda de maio. E puxa pelo ar um papagaio. O papagaio já só tem uma asa. Costuma parar numa casa, mas habita uma tenda. Se o vir nesta terra, corra a chamar. Deve-me uma renda, a renda de maio. Costuma parar numa casa já velha. Na porta, uma luz muito vermelha. O foragido é um homem de abril, um homem de lendas. Costuma parar numa casa onde tramam não pagar as rendas. É um homem de abril que habita uma tenda. Anda a puxar um papagaio de papel e deve-me uma renda, a renda de maio. Costuma parar numa casa a que chamam Abril em Maio. onde tramam não pagar rendas. É um homem de lendas. Era só um boneco de pano e renda, até que se transformou em mulher indomável e livre. Era um mero pedaço de terra coberto de betão, até se ter transformado em campo fértil e pasto de borboletas e papagaios. Por vezes, à vida, falta apenas um sonho que lhe apeteça materializar. Nesta terra, sem eira nem beira, andam uma data de papagaios a perorar que, face ao abismo que está na nossa frente, já fizemos isto e aquilo. Tomámos medidas para acabar com o descalabro. Utilizámos o subsídio para uma via de bicicletas. Plantámos umas árvores, que nos esquecemos de regar e morreram. Mas plantámos. Escrevemos muitos manifestos de intenções e números e datas sem aplicação. Mas escrevemos, depois de muito debate. E temos a intenção de... Pois e então na prática? Que fazemos todos nós? Ouvimos estes discursos vazios e achamos que é suficiente? Pense deste modo. Todos temos de contribuir com uma qualquer espécie de renda à terra para ter o privilégio de a habitar e viver nela. Estava um papagaio no poleiro, outro dentro de uma gaiola. Dizia o segundo para o primeiro: ponca terra, aqui preso e engaiolado. Respondia o empoleirado: muita terra, está mas é calado. Estavam os papagaios discutindo, entra pelo portão principal um químico alquimista, ouvindo a palra naquele lindo quintal. Terra, terra, terra, terrial terra, tanta terra, pouca terra, tanta terra e terra, tanta terra que nos traz e desfaz, terra que nos levanta. Terra de tantas cores, terra com muitos odores, terra onde nascem flores. Ouço papagaios na gaiola, ouço papagaios na floresta. A terra não vos consola ou esta terra não presta? Terra tanta e terra pouca e gente que já está louca por nela assim viver. A terra que não vos consola, onde bem vivendo estou, ela não é uma esmola, é de quem ela comprou. A terra que eu vejo, a terra em que eu reparo, é terra de desejo com gente num calvário. Tanta terra, terra pouca, com dentes deambulando, numa terra que nos apouca, vejo sonâmbulos em bando. Ora, ora, que belos ingratos que sois, com essas falas tontas, tenho para ali muitos contratos, uma bazuca para fartar contas. Olha, olha o passarão, eu aqui preso numa corrente. E eu aqui no gradeado, bem preso e engaiolado. Ele ali todo contente. Diz a sudado valentão. Que comprou a toda a gente. A terra toda, sem sobrar um torrão. Tem renda de rendimento. Rica fazenda com fruta. Vive num doce espavento. E a gente nada desfruta. Bate com as palmas no peito. Mas é força da razão que neste longo preito se lhe dê um alegre empurrão. E vamos agora ouvir o texto de onde originalmente saltaram as três palavras terra, renda e papagaios. É o poema Paraísos Artificiais, de Jorge de Sena, que vamos ouvir na voz de Mário Viegas. Na minha terra, não há terra, há ruas. Mesmo as colinas são de prédios altos, com renda muito mais alta. Na minha terra, não há árvores nem flores. As flores estão escassas, dos jardins mudam ao mês. E a Câmara tem máquinas especialíssimas para desenraizar as árvores. O cântico das aves, não há cânticos, mas só canários de terceiro andar e papagais de quinto. E a música do vento é frio nos pardieiros. Na minha terra, porém, não há pardieiros, que são todos na Pérsia ou na China ou em países inefáveis. A minha terra não é inefável. A vida na minha terra é que é inefável. Inefável é o que não pode ser dito. Com três palavrinhas apenas. O próximo desafio é fazer um pequeno áudio ou texto com outras três palavras que saltaram de um outro texto que depois revelaremos. As palavras são... Consomem. Sempre. Mostrá-lo. Os textos ou áudios devem ser pequeninos e podem enviá-los para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até ao dia 5 de dezembro. Iremos ouvir os áudios e textos que nos chegarem no próximo programa Achada na Rádio, que será emitido no dia 10 de dezembro. Repetindo, devem enviar os vossos áudios ou textos para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até dia 5 de dezembro. E as três palavrinhas a usar são consomem, sempre e mostrá-lo. Com três palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá! Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. É rádio achada, é rádio achada. Achada na rádio. Tetos, tetos, tetos, tetos. Tetos incertos. No dia 11 de novembro, a Associação Habita, que luta pelo direito à habitação, entregou ao Governo um documento em que propunha três medidas para enfrentar a crise de habitação que se avoluma: que não se permitam despejos, quando é patente que não há soluções de habitação alternativa para quem é despejado. Depois, no segundo ponto, pedem que seja regulado o mercado de arrendamento e, no terceiro ponto, exigem mais habitação pública. Três pontos para soluções dignas de habitação. A Achada na Rádio também esteve lá, estavam outros jornalistas, e aqui vai o depoimento de uma pessoa com problemas de habitação que estava presente na luta pelo direito à habitação, casas para as pessoas, não para o lucro. Nesse momento eu me encontro num abrigo de emergência social, já faz um ano e seis meses. Fui despejada no Barreiro, na casa em que eu vivia, por falta de condições de pagamento. Fui despejada e estou na segurança social há um ano e seis meses e estou na segurança social sem ter reforço habitacional. Estou a trabalhar na Vila Franca com dois filhos, um de um ano, outra de cinco anos. E tenho que me deslocar todos os santos dias, às 4h30 com as crianças e Dânia Belas para Vila Franca. E o rendimento que eu ganho 670 com desconto à segurança social, não consigo pagar uma habitação normal de 400 a 500 euros. E a habitação abaixo disso está difícil de aparecer. Praticamente tenho prazo para sair do alojamento, tenho que procurar solução com minhas condições, porque a segurança social diz que tenho que abandonar o alojamento a partir de dezembro, porque eles não podem continuar a pagar o alojamento para mim. Onde é que é o alojamento? Idanha Belas, Rua Bento Mendes. Aquela é da Câmara? O alojamento é da Segurança Social. Sim, peço desculpa, não entendi. Okay. Portanto, a sua situação estava no Barreiro, foi despejada, não conseguia pagar essa renda, foi para a Vila Franca de Xira. Neste momento vive em Belas e todos os dias demora bastante tempo em deslocações, certo? Sim, em Belas estou no Centro de Acolhimento de Emergência Social. Mas demora muito tempo a chegar ao trabalho, dizia-nos há pouco. Sim, para chegar lá faço 2 horas de transporte. Para deixar os meninos na escola. E qual era o valor que tinha que pagar no Barreiro? Portanto, qual era o valor que o senhoria estava a pedir? No Barreiro pagava 350, mas depois ele subiu para 400 euros e não tinha como pagar. Ele não queria entender, então decidiu nós deixarmos a casa, abandonamos a casa. Ligamos para a linha de apoio à emergência social, que nos pôs no hotel, depois nos mandaram para o abrigo. Desde aquela data nunca mais não disseram nada acerca de opção habitacional. Até o mês de outubro, que tive reunião com a minha assistente social, ela me disse que o prazo já terminou e tenho até dezembro para abandonar o alojamento. E quais são as condições desse alojamento onde está neste momento? Eu vivo num quarto pequeno com meus filhos. Um quarto pequeno que só dá para pôr a cama e as pastas. O meu filho foi lá com 3 meses, já tem 1 ano e 6 meses. Quase que ele não sabe o que é ver televisão, nunca sentou no cadeirão para ver televisão, não sabe. Está a crescer, tipo, é complicado, é um terror todos os dias acordar de manhã com uma criança a chorar. E do centro de acolhimento onde eu estou para a paragem de autocarro é muito distante, com frio, chuva, tem que ir trabalhar. E às vezes eles foram, tenho que me deslocar porque não tenho como, só não trabalhar. Não consigo sustentar eles. E com crianças tão pequenas e tendo em conta estas deslocações longas entre trabalho e casa, onde é que consegue deixar os seus filhos para ir trabalhar? O mais novo está na creche, a outra também está na escola pública, está no último ano do pré-escolar. Que idade têm os filhos? O mais novo fez agora 1 ano e 6 meses. A menina tem 5 anos. E que idade tem? 26. Tetos. Tetos incertos. Achada na rádio. Porque nos apetece. Northern Cree, also known as the Northern Cree Singers, is a powwow and round dance drum and singing group, based in Maskwacis, Alberta, Canada. Formed in 1980, or 1982, by Randy Wood, with brothers Charlie and Earl Wood of the Saddle Lake Cree Nation, Plains Indian Music, members originate from the Treaty 6 area. These include Ferlin McGilvery, Steve Wood, Joel Wood, as well as Conan Yellowbird. Regarded as one of the best acts in modern Native American powwow music, they have been named one of the most respected powwow groups in North America and the world. The group, or their music, has been described as remarkably unified and powerful, attention-grabbing, arresting, hypnotic, intense, passionate, exciting, energetic, and energizing. Ah! Achada na Rádio. Música à flor da pele. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Tu? Pedro, alô, Pedro. Tu? Sim. Desculpa, é que variou-se o computador e estava aqui à procura da programação da Casa da Achada no próximo sábado. E não sei, há alguma coisa neste sábado? No sábado é o Ouvido Tísico. O Ouvido Tísico número 26 é um Ouvido Tísico um bocado especial, porque não é a Diana Dionísio a fazer, é o André Luiz Alves, que fez um programa chamado Rádio Cabul, a resistência e a liberdade de todos. Já sei o que é, e vai para a Rádio Paralela à mesma hora, não é? Vai para a Rádio Paralela à mesma hora, no sábado 27 de novembro às 15h30. Ok. Portanto, é o Ouvido Tísico. Está certo. E depois no domingo? No domingo, eu acho que é... Deixa-me cá pensar, já não me lembro. Leitores Achados. Leitores Achados, é isso, Leitores Achados. Domingo. Já o conto? Domingo 28. É o conto da Úrsula Le Guin, do retirado de O Dia Antes da Revolução e outros contos. Ok. É, é o clube de leitura dos Leitores Achados, exatamente, às 4. Sim, às 4. No domingo. Sim. Ok. E depois na segunda é a programação normal, é a Paleta Pergunta e o Mundo Responde. Continua esse ciclo com a Isabel Lopes Cardoso. Exato, às 6h30 da tarde. Às 6h30 de segunda. E qual é o filme? E o filme à noite é o... é o Jean-Luc Godard. É o Passion, exatamente, Paixão. Deve ser interessante. É às 21h30 de sábado. Tá bom. Okay. De segunda, é desculpa, de segunda-feira. Segunda-feira, às 21h30 ao cinema, está bem. Sim. É que tenho que organizar a minha agenda e pronto, por isso. Está bem. Te telefonei. Obrigada. Nada, até já, beijinhos. Achada na Rádio. O prazer da escuta. O que aconteceu hoje? Dia 26 de novembro de 2006. Morre Mário Cesarini. Mário Cesarini é uma das maiores vozes da poesia portuguesa do século XX e é considerado, juntamente com Alexandre O'Neill, um dos expoentes máximos do surrealismo em Portugal. Nascido em Lisboa no dia 9 de agosto de 1923, aos 19 anos já escrevia, pintava e desenhava. Depois de ter estudado no Liceu Gil Vicente, entrou para a arquitetura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde frequentou o primeiro ano. Mudou para a Escola de Artes Decorativas António Arroio. Depois de ter frequentado essa escola, prosseguiu os estudos de Belas Artes em Paris, tendo ainda estudado música com o compositor Fernando López Graça. Em Paris, conhece André Breton, figura de referência do surrealismo francês. No ano do seu regresso, em 1947, integrou o Grupo Surrealista de Lisboa, por onde andava Alexandre O'Neill, Marcelino Vespeira, António Pedro, Cândido Costa Pinto, João Muniz Pereira. Desentendimentos levam-no a fundar, dois anos depois, o Grupo Surrealista Dissidente. A sua poesia é animada por um sentido de contestação a comportamentos e princípios institucionalizados, ou considerados normais nos campos do pensamento e dos costumes. tinha uma vontade de transgredir e desafiar a poderosa máquina da ditadura. Queria ser livre no seu país. Homossexual assumido, será muitas vezes detido pela polícia de costumes por vagabundagem. Ao recorrer a processos tipicamente surrealistas, enumerações caóticas, utilização sistemática de sem sentido de um humor negro, formas paródicas, trocadilhos e outros jogos verbais, automatismo, etc., alcança uma linguagem que sabe encontrar um equilíbrio entre o cotidiano e o insólito. Promoveu a técnica conhecida por cadáver esquisito, que consistia na elaboração de uma obra por um grupo de pessoas num processo em cadeia criativa, na qual cada uma dava seguimento à criatividade do interior, resultando uma espécie de colagem de palavras a partir apenas de um acordo inicial quanto à estrutura frásica. Mário Cesarini, além de poeta, romancista, ensaísta e dramaturgo, dedicou-se também às artes plásticas, nomeadamente à pintura. Morreu no dia 26 de novembro de 2006. Navio de espelho não navega, cavalga. Seu mar é a floresta que lhe serve de nível. Ao crepúsculo espelha sol e lua nos flancos. Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele. Os armadores não amam a sua rota clara. Vista do movimento, dir-se-ia que para. Quando chega à cidade, nenhum cais o abriga. O seu porão traz nada. Nada leva à partida. Vozes e ar pesado é tudo o que transporta. E no mastro espelhado, uma espécie de porta. Seus 10.000 capitães têm o mesmo rosto, a mesma cinta escura, o mesmo grau e posto. Quando um se revolta, há 10.000 insurretos, como os olhos da mosca refletem os objetos. E quando um deles ala o corpo sobre os mastros, e escruta o mar do fundo, toda a nave cavalga como nos passos astros, do princípio do mundo até ao fim do mundo. Achada na rádio. O prazer de estarmos juntos. Sim, Pedro, diz. Olha, há bocado desligámos e não acabámos por não falar de dezembro. E em dezembro, o que é que... Sim. O que é que há em dezembro? É que faça frio ou esteja quente, achada com a gente. O quê? O que é isso? É, a partir de 8 de dezembro, a Casa da Achada faz uma série de atividades e põe à venda as suas mais recentes edições. Ah, é o lançamento. Interessante. Vai haver o lançamento do segundo volume do Passageiro Clandestino, há uma agenda nova, há uma data de edições e prendinhas e surpresas para... Quando é que é esse lançamento? Isso é só no dia 11 de dezembro, mas antes disso ainda há o Pedro e Diana no Chão da Achada. Ah, que espetáculo! Quarta-feira, 8 de dezembro, no Chão da Achada, são espetáculos aqueles de angariação de fundos, sessões generosas em que os artistas oferecem o espetáculo e as pessoas dão um donativo para generosamente também. Exatamente. Isso é na quarta-feira, dia 8 de dezembro. A que horas? Às 17 horas. Dá para criar. Ah, uma coisa à tarde? Ok. É uma matiné. Porque 8 de dezembro é feriado, portanto é uma boa maneira de aproveitar o ao feriado. Exatamente, exatamente. E pronto, portanto há esse concerto no 8 de dezembro e as bancas já abrem nessa altura, mas depois sim. E depois há por dezembro fora, no dia 11, o Grupo de Teatro Comunitário e o Cor da Achada, o lançamento da agenda, a apresentação do Passageiro Clandestino volume 2 e convívio. Ah, boa, boa. E no domingo, parecia-me que havia um ouvido tísico, não era? É, no domingo 12. No domingo 12 há um ouvido tísico, exatamente. E depois as pessoas podem consultar a programação na página da Casa da Achada, não é? Ok, boa, boa. Ainda bem que me ligaste de volta a lembrar disso, que é para eu programar aqui o meu dezembro. Mas pronto, em dezembro é isso. Faça frio ou esteja quente. Achada com a gente. Ok, boa, está bem. Então olha, obrigada, beijinhos. Obrigado, beijinhos, tá, adeus, tá, adeus. Tá. E assim termina o Achada na Rádio número 27. O próximo programa passa na Rádio Paralelo no dia 10 de dezembro, uma sexta-feira, às 21 horas, e repete no dia 11 de dezembro, às 17 horas. Entretanto, havemos certamente de nos encontrar ao vivo. A Casa da Achada está aberta todas as segundas, quintas e sextas-feiras entre as 15 horas e as 20 horas e também aos sábados e domingos das 11 horas às 18 horas. Fica na Rua da Achada, número 11, em Lisboa, por detrás da Igreja de São Cristóvão. No horário de abertura, podem ver a exposição Mário Dionísio Vida e Obra, com documentos biográficos, objetos, fotografias, rascunhos e pinturas de Mário Dionísio, ouvir usar a nossa apetitosa biblioteca pública, cujos livros podem ler no local ou requisitar. Às segundas-feiras à tarde, há sempre sessões do ciclo A Paleta e o Mundo, que agora têm tido sempre um convidado diferente, e à noite, há cinema. Podem ver toda a programação na internet em centromariodionisio.org e arranjar uma desculpa para nos virem visitar. Quanto ao Achada na Rádio, cá nos encontramos no dia 10 de dezembro. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Receitas achadas. O inverno de receitas. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio.